agressivo na areia da praia. Eu banco depressivo. Talvez você caia na minha rede um dia, cheia de cacos de vidro, de cacos de vidro. E o galã não vê que é bombardeado com balas de hortelã, com balas de hortelã. E a santa milagrosa vê que Deus não dá esmola, subitamente assalta, subitamente assalta. Quero que você me ame bastante, daqui até a constante. Vamos, vamos, vamos, vamos lado a lado, como dois gigantes, enfrentando os ônibus. E o menino triste quer ser um herói, mesmo um herói triste, mesmo um herói triste. E a dama sem cara, das bolsas vazias, sente um amor aflito, sente um amor aflito. Eu ando apaixonado por cachorros e bichas. De cacos de vidro.